trombeta soar. Os crentes remidos de todas as nações ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai se abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, todo olho é de ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado, vamos receber. Uma voz de comando, como de um general, levando as tropas, iremos ouvir. A trombeta de Deus é o grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. O fim sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Mas eu sei que ele vem, eu sei que ele vem. Então guarda o que tens. Pode ser hoje. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Ele surgirá nas nuvens com poder e muita glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado filho de Deus, e se assentará com ele em seu trono, e receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Santificai-vos, santificai-vos. Prepara-te, ó Israel.